paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui nesta noite, retornar a esta casa, casa de oração. Quero louvar a Deus, obrigada ao obreiro Leonardo pela confiança. Estou muito feliz de rever o cantor Aloísio. Deus abençoe, cantor abençoado, ungido, né? Todos os músicos que estão adorando a Deus, Deus abençoe pela vida de cada um de vocês. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Não, né? Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Aleluia! Esther, capítulo 5. Esta semana, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre este livro. Esther, capítulo 5, parabéns a todas as mulheres pelo dia 8 de março. E parabéns também aos homens. Aleluia! E eu ouvi uma frase que eu discordei, dizendo, as mulheres estão deixando os homens para trás. Não, as mulheres nunca vão deixar os homens para trás. Você que é homem, tem orgulho de ser homem. Amém ou não amém? Glória a Deus. Orgulho de ser homem. As mulheres nunca vão deixar os homens para trás. Homem é homem e mulher é mulher. Amém? Se não tem ninguém que fez aniversário, ou não tem ninguém para fazer aniversário hoje, tem alguém que fez aniversário ontem? Hã? Ah, sim. Você fez aniversário ontem? Vem aqui que eu vou te dar um presente. Toma. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe, tá, querida? E quem fez aniversário ontem? O bebezinho? Ó, vem aqui que eu vou dar um DVD para ele. Vem. Ele vai, na verdade, quem vai assistir é a mãe, né? Vocês podem aplaudir ao Senhor? Tem mais alguém que fez aniversário ontem? Não, né? Só quero uma pessoa que vai fazer aniversário amanhã. Tem alguém que vai fazer aniversário amanhã? Não tem. Tem alguém que vai fazer aniversário... Domingo? Amanhã é sexta, né? Sexta. Quem vai fazer aniversário sábado? Só uma pessoa. Ah, então leva para ela. E, gente, eu adorei o que o Senhor fez. Mulheres curadas para gerar novamente. Gostei. Eu disse, tem alguém que faz aniversário? Não, a minha esposa está fazendo aniversário. Olha aí, ó. Estou dizendo. O homem não deixa a mulher para trás. Esther, capítulo 5, estou acompanhada da minha amiga Mirtes, dos meus filhos Abraão e Ana Clara, que estão ali atrás. Esther, capítulo 5, versículo 1. Amém ou não amém? Amém. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? até a metade do reino se te dará, e a igreja diga amém. Pai, em o nome do teu filho amado Jesus, eu magnifico o Senhor pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada desembainhada de dois fios, que vai na divisão da alma e do espírito e faz discernir pensamentos e intenções do coração. A tua palavra não volta para ti vazia, é martelo que esmiuça a penha, tem poder para libertar, para curar, para erguer, restituir. Glorifica, Senhor, o teu nome pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em um nome de Jesus, a igreja diga glória a Deus. Esther é um dos livros históricos da Bíblia. Este tempo era o tempo da monarquia e quem estava no reinado era o rei Assuero, ou Xerxes I. Assuero, ele era um homem, como todo rei, ele era um homem muito poderoso e foi um dos homens mais influentes da sua época. Ele reinava em 127 províncias da Índia, a Etiópia. Assuero, ele toma a decisão de fazer um banquete, e esse banquete foi um banquete bem prolongado. Houve dois banquetes, o primeiro durou 180 dias para os maiorais, e o segundo banquete durou 7 dias para maiores e menores. E era um banquete com propósito militar, porque ele não estava satisfeito em reinar, em dominar da Índia, a Etiópia, ele queria tomar a Grécia, ele queria avançar o seu poderio. E ele começa a servir aos seus convidados as melhores comidas, as melhores bebidas, o vinho real. Era um luxuoso palácio que estava em Susã. Ele estava dando um banquete para os homens, para os maiorais, e sua esposa Vasti dava um banquete separado para as mulheres. E você conhece o texto. Após alguns dias de festa, de banquete, o rei e os seus convidados já estavam bastante embriagados. E ele decide apresentar uma das suas riquezas. Com motivo da sua vanglória, ele chama Vasti para mostrar aos seus convidados o quanto sua esposa era bela, o quanto sua esposa era linda. A Bíblia não diz o motivo, mas Vasti, ela nega o pedido do rei. Alguns historiadores dizem que Vasti, porque segundo o costume da época, a mulher tinha que se apresentar com a coroa real em sua cabeça e sem os trajes. Outros dizem que ela não se apresentou porque ela estava grávida, ou porque, e tem um rabino que, comentando num livro, num dos seus comentários, ele diz que Vasti não se apresentou porque estava com uma doença de pele. Para se apresentar, tinha que se apresentar sem roupa diante do rei, para mostrar a beleza do corpo. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não diz o motivo, mas a Bíblia diz que ela nega o pedido do rei. E todo pedido de um monarca, certamente a sentença de morte vai chegar. E Vasti, ela é destituída a rainha porque Assuero fica muito irado. E na sua ira ele recebe conselhos, dizendo: olha, Assuero, tu tem que mandar Vasti embora. Porque se ela continuar no reinado, ela está influenciando outras mulheres a desobedecerem aos seus esposos, desonrarem aos seus esposos. Então Vasti não pode continuar como rainha nessa posição de honra. Mande ela embora. Alguns estudiosos dizem que Vasti, por causa da lei, ela foi morta, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz que houve um concurso após Vaxi ir embora. E um dos requisitos daquela que iria substituir Vaxi é que ela deveria ser melhor do que Vaxi. Segundo requisito, que tinha que ser virgem. Terceiro, tinha que ser bela, tinha que ser formosa. Então foi chamada em toda a Suzã, em toda a fortaleza, nas províncias, as virgens mais bonitas, para entrar numa espécie de um concurso de beleza para ocupar o lugar de Vaxi. E no meio de mais ou menos, a Bíblia não diz, no meio de mais ou menos 2,000 jovens, estava uma chamada Adassa. Adassa, ela tinha tudo para ser uma jovem triste, depressiva, com complexos. Por quê? Adassa foi levada junto com a sua família, ou até mesmo bem pequena, para viver uma vida numa terra estrangeira. Agora se coloque no lugar dessa menina chamada Adassa. Você, ao nascer no lugar, no seu país, no seu estado, Rio de Janeiro, eu não sei onde você nasceu, agora imagina você ser levada com a sua família para o Sudão, para a África, para a Índia, e ser levada como cativo, como prisioneiro, como prisioneira, como cativa. O lugar que você não conhece, para viver uma vida de escravidão. E na trajetória, você perde o pai e a mãe. Foi exatamente o que aconteceu com a Adassa. A Adassa perdeu o pai, a Adassa perdeu a mãe. Eu não sei se foi na trajetória, no percurso, ou foi até mesmo lá em Suzã. Mas a Bíblia diz que Esté foi criada. Criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai. Se ela foi criada, é porque ela perdeu os pais bem pequena, ainda bem pequena. Então, a Adassa tinha 3 motivos para ser uma menina deprimida, exilada. Segundo, criada pelo primo. Se ela foi criada pelo primo, ela foi criada sem o amor materno, sem a referência de um pai, sem a referência de uma mãe, sem a presença feminina ao seu lado, dizendo: Adassa, quando você crescer, minha filha, você vai se comportar assim, você vai fazer assim, Adassa, um abraço, porque nada substitui o amor de mãe. Mas a Bíblia diz que o Senhor, o Deus da eternidade, havia preparado Mardoqueu, seu primo, um homem judeu, um homem compromissado com Deus, um homem que tinha aliança com Deus. A Bíblia diz que Adassa é levada junto com as outras virgens. A Bíblia não diz, mas não sei se ela foi obrigada, mas ela foi levada e chegou lá. Havia um processo, diga processo. Não é chegar lá e ocupar um cargo de honra, porque honra não vem da noite para o dia. Honra tem que ter uma preparação. Há muitas pessoas que querem honra. Honra não corre atrás de você. Você não pode correr atrás da honra. Você tem que estar preparado para a honra de Deus chegar na tua vida. Não a honra do homem. A honra do homem é muito bonito, mas a honra de Deus, a honra que vem do céu, ela permanece na nossa vida. Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou ao meu coração: minha filha, comportamento é tudo. Há muitas pessoas que querem ser honradas, mas não querem ter o comportamento adequado para receber a minha honra. Diga glória a Deus. Quando Vaxi, ela é deposta, foi por causa do comportamento de desobediência. Mas Deus olha lá na frente. E Ele, com a sua soberania, sua onipotência, onisciência, Ele já sabia que haveria uma trama contra o seu povo. E Ele prepara Esté. Uma preparação que durou 1 ano. Olha na sua Bíblia, no capítulo de número 2. No versículo de número 1, a Bíblia diz que, passando a fúria do rei Assuero, ele lembra-se de Vaxi. Parece que ele se arrepende, porque ele toma uma decisão embriagado, ele toma a decisão irado. E muitas das vezes nós não temos que tomar decisão na ira, na raiva, né? Mas até nessa decisão, Deus estava no comando da sua história. A Bíblia diz no capítulo 2, versículo 2, que foram levadas virgens de boa aparência. No capítulo de número 2, no versículo de número 12, a Bíblia fala do processo que elas deveriam de passar. 6 meses com óleo de mirra. Você que já estudou sobre mirra, você sabe muito bem que quando a mirra verdadeira, ela toca na pele, ela arde, ela causa dores, causa sofrimento, lágrimas. Então foi 6 meses de mirra, óleo, dias de embelezamento, dias de preparação. Eram muitas virgens que estavam ali e só tinha um cargo, ô glória, de rainha da Pérsia. E o Espírito de Deus, ele diz para ti nessa noite, não olhando para o espiritual, mas trazendo para o nosso lado físico nessa noite. Há pessoas que entraram aqui dizendo, mas nós estamos vivendo um tempo de crise, há tantas pessoas desempregadas, há tantas pessoas que estão se inscrevendo para essa empresa, para esse concurso, há 3 mil pessoas para 3 vagas. Mas o Senhor diz para ti, quantas vagas você ocupa? Aleluia. Quantas vagas você ocupa? Se são 3 vagas, você ocupa 3 vagas? Não, porque 3 pessoas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Só precisa de uma vaga. E eu profetizo na tua vida nessa noite, que aquilo que é para você não vai para a mão de outro. Mas o Senhor diz para ti, filho meu, filha minha, te trouxe aqui nesta quinta-feira, 9 de março de 2017. Eu quero comprometimento da tua parte com o sonho que eu coloquei no teu coração. Porque aquilo que é para você fazer, Deus não irá fazer. Deus, ele quer que você tenha responsabilidade do projeto que ele colocou na tua mão. Deus colocou um sonho no teu coração. E Deus te diz, invista. Inviste como, irmã Venícia? Eu não tenho recurso. E quem disse que você precisa ter recurso para o sonho ser concretizado? Tenha fé, tenha obediência. Se prepara, porque a porta vai se abrir e você vai entrar por ela. Mas você tem que ter a capacitação para a mesma. Eu vou ser bem breve, bem simples. Quer a honra de Deus? Quer a honra de Deus? Diga para o teu irmão, comportamento é tudo. Primeiro, por que Esté foi honrada? Porque Esté, ela era uma jovem obediente. Diga, obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Esté, ela tinha uma pessoa que era Mardoqueu, que era a sua cobertura. Foi aquele que criou, que deu educação para ela, que aconselhou a mesma. Esté, ela era uma jovem grata a Mardoqueu. Tem muita gente que quando está fora tem um tipo de comportamento, mas só entrar num palácio, no lugar que tem ouro, no lugar que tem prata, ela começa a encher o coração de vanglória e começa a esquecer dos seus humildes começos, daquele que ajudou lá atrás. Ei, para de ficar olhando para o palácio, Tem muita gente que fica vislumbrado com aquilo que está diante dele, começa a olhar e parece que está embriagado com tantas coisas. Meu irmão, não se esqueça de onde Deus te tirou, não se esqueça dos livramentos que Deus te deu. A glória e a honra sempre pertencerá ao Senhor dos Exércitos. Ela chega no palácio, ela ainda não tinha alcançado o cargo de honra, de rainha. E tem gente que bota só o pé, né? Já muda. Não muda não, irmãos. Não muda não. Continua na tua humildade, na tua simplicidade. Porque quem é grande é o Deus que te chamou. Oh, glória, a nossa vida é uma névoa que passa, é passageiro. Então seja humilde, Deus vai se agradar de você. No capítulo 2, no versículo 20, ela recebe um conselho de Mardoqueu dizendo: olha, fique esperto, hein? Não vai falar da origem que você é. Porque se Esther não tivesse sabedoria, irmão, sabedoria é tudo. Peça a Deus sabedoria. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que nós temos que pedir, aquele que precisa, necessita, pede a Deus sabedoria e Ele dá deliberadamente para ti. Sabedoria para entrar, sabedoria para se comportar. Glória a Deus, glória a Deus. Ela não declara, se ela chega lá na hora do concurso, eu sou judia, acabou, irmão, não é nem entrar. Ela fica, ó, em silêncio. E Deus está falando para alguém aqui. Tem horas que não é você esconder a sua identidade, mas Deus te diz: eu vou te ensinar a falar na hora certa. Um dia eu fui convidada para tomar um chá chiquérrimo na Confeitaria Colombo. Sabe onde é não? Lá na rua Gonçalves Dias. Um chá lá é, acho que é R$50. Um chá. Mas não é chazinho, não. Bolacha, bolo, várias coisas na mesa. E eu falei: meu Deus, estou me sentindo top aqui na Confeitaria Colombo. Chiquérrimo. É. Estou lá sentada. Aí a pessoa falando várias coisas da religião dela. E não sei o quê. Tá, pá, pá, pá. Eu falei: Jesus, vou botar o algodão no meu ouvido. E ela falando várias coisas para mim, eu só ouvindo. Ouvindo e comendo. Eu falei: Jesus, o Senhor me deu dois ouvidos e uma boca. Vou ficar só ouvindo. Mas eu estou com duas bolsas, tá, Jesus? Uma boa para colocar coisa boa e uma... Entendeu? A gente tem que andar com duas sacolas. Sim ou não? Uma para colocar coisas boas e uma para colocar coisas boas. E ela falando, eu comendo bolo, comendo bolacha. Eu falei: o quê? Não sou eu que estou pagando, mas vou honrar os 50. Não é eu que estou pagando, mas eu vou honrar os 50. Imagina, irmã, tu paga R$50 na churrascaria, tem gente que come um pedaço de bife. Eu vou fazer dieta no outro dia. Porque eu vou honrar os 50, eu honro. Imagina, eu cheguei com a minha pastora outro dia num negócio de comida japonesa, e eu não gostava de comida japonesa não, que é tudo gelado, mas tem umas fritas, né, que é quentinho. Aí eu cheguei lá, o homem: é R$74 o rodízio. Eu falei: que rodízio cara é esse da bexiga? Aí eu falei para ela assim: mas que rodízio caro, ela é caríssimo. Eu falei: vou honrar os 75. Vou, que horas que fecha? Meia-noite, vou sair daqui meia-noite. Aí ela repreende, espida a gula. Não é a gula, não, é para honrar os 75. Ué, irmão, você vai comendo devagarinho, entendeu? Valorizando o ambiente. Não é não, irmão? Ué, tu tem que lembrar que tu tá ali desfrutando, conversando. Aí bebe um suco. Pede um suco de abacaxi de limão para diluir logo. Ai, Senhor, me ajuda. Já até esqueci o que eu ia falar. Voltando para cá. Depois você me lembra, tá? Esther, ela recebe orientação e ela obedece. Porque ela entendia o tempo. A sabedoria para falar no tempo certo. Segundo, a Bíblia diz que Esther, versículo de número 15, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada lhe pediu além do que disse a Egai. Isso é forte. E ela achou graça, não só diante dos olhos do rei, mas diante, diz a Bíblia, olha aí no, na, nesse mesmo versículo, e Esté alcançou o favor de todos. Versículo 15. O que, que está escrito aí? Esté alcançou o favor de todos quantos há? De todos aqueles que estavam ao redor dela. Por quê? Porque Esté, ela era agradável. E por que Esté era agradável? Não só porque, por causa da beleza física. Não adianta ter beleza física se não tiver educação. Esté, ela não pediu nada além daquilo que lhe era servido. E tem muita gente que tem que aprender com a Bíblia. Se você não foi convidado para entrar na sala, não entre nem na... Nem, ei, tem gente que não é convidado nem para entrar na sala, já entra na cozinha e já abre a geladeira. Saiba o seu limite. Saiba se colocar no seu lugar. Às vezes eu fui pregar numa igreja, ele veio uma bênção comigo. Não é você não, tá, meu outro. Não é falar, né? Dar mole desse. Aí deixa eu ir contigo, eu vou cantar. Falei, tá bom. Chegou lá, passou a servir um salgado, uma coxinha. Ela olhou e disse assim: eu não vou, tô de dieta. Olhei pra cara dela assim. Falei, tá com dieta? Faz dieta em casa. Na sua casa você pode fazer dieta. Mas se... Aprenda uma coisa, comportamento é tudo. Se foi servido água, bebe água. Se foi servido biscoito, come biscoito. Se não foi servido nada, meu irmão, você não foi convidado para ser bajulado e nem paparicado. Oh, não, meu irmão, come aquilo que foi servido e não murmura. Quer comer bem? Vai lá no açougue, compra picanha, compra filé e come na tua casa. É? Eu não estou dizendo que... Mas é verdade. Não, porque eu não como isso. Não, porque isso aqui eu não gosto. Não, olhei assim, deu uma raiva. Eu falei, não vai andar comigo mais, não. Você nunca mais me chamou. E não vou chamar mesmo, não. Porque se foi servido o salgado, come o salgado. Aleluia. Isso é falta de educação. E Deus quer nos dar educação aqui nessa noite. Quem sabe é só para uma pessoa que está aqui. Mas Deus está falando. Eu estava ouvindo a pastora Elisete Malafaia ministrando um tempo atrás. E às vezes ela vai nos lugares e ela diz que é servido para ela, às vezes, um salgado, às vezes um copo de suco. Ela disse, nunca negue nada que alguém lhe servir. Nunca negue. Porque às vezes a irmã preparou com tanto, é a única coisa que ela pode servir. E a pessoa se sente mal quando a pessoa diz que não quer. Diga glória a Deus. Pega na mão do seu irmão, diga, isto é. Não pediu nada além do que lhe foi servido. É, missionária Venícia, você está me ensinando a me conformar com que eu, a comer aquilo que eu não gosto. A me conformar com aquilo que eu não quero. E podendo a pessoa me dar algo melhor, eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo que comportamento é tudo. Educação na casa dos outros é tudo. E você mostra quem as pessoas são através do seu testemunho e do seu comportamento. Quer ver quem a pessoa é? A maneira que ela trata o garçom. Tem gente que pensa que garçom é empregado dela. Fulano, pega não sei o que para mim. Está demorando não sei o que. Uma comida boa demora mesmo. Comida que está lá arrequentada, vai no micro-ondas e joga na tua mesa. Já reparou? Lembra quando você ia no restaurante? A comida gostosa demora ficar pronta, sim ou não? Agora a comida que já está mais ou menos pronta, chega na tua mesa na hora. Mas eu te dizei, que é algo que é o melhor de Deus na sua vida, não tenha pressa, espera o tempo de Deus, levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. A Bíblia diz que Esther, capítulo de número 2, versículo de número 17, e o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, porque e ela alcançou perante ele favor, benevolência, mais do que todas as virgens, e o rei pôs-lhe na cabeça. Oh, Jesus, coloque a mão na sua cabeça. O Senhor te diz nessa noite, é profético para a tua vida. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O adversário da tua alma guerreou contra ti, para você não chegar aqui e ouvir esta palavra, mas Deus te diz: ei, os dias de afronta estão se findando, e o Senhor diz: ei, o tempo da minha honra, o tempo do cumprimento da promessa está chegando na tua vida. Creia, porque fiel é o Deus que liberou esta palavra, e o Senhor, ele te diz nessa noite: eu te escolhi, e os meus propósitos jamais serão frustrados. Não tem obra contrária, não tem palavra contrária, não tem mandinga, não tem magia negra, macumba, a palavra de maldição que vai prevalecer contra a palavra que foi liberada de bênção e de vitória para a tua vida. Sabe que Deus está falando para ti, meu irmão? Oh, glória, recebe esta unção na tua cabeça. Deus, ele abre o seu entendimento e te diz: te trouxe aqui para te dar inteligência, te trouxe aqui para te dar sabedoria. Receba Provérbios 2:5. Deus te dá a sabedoria, a inteligência que você precisa. A primeira palavra que Deus libera para ti nessa noite é: não importa o teu passado. Oh, glória a Deus. Não importa quem foi teu pai ou foi sua mãe, se os teus pais ainda estiverem vivos, honra teu pai e tua mãe, e é primeiro mandamento com promessa, e os teus dias serão prolongados na terra. Mas Deus te diz nessa noite, essa palavra é para o seu coração: não importa, levanta a tua mão, receba o teu nascimento, a tua infância, a tua adolescência. Quem sabe você foi rejeitado, quem sabe você foi desprezado, quem sabe você foi maltratado, quem sabe você até foi violentado, mas Deus te diz: ei, adacha, que significa murta, planta rastejante, Deus colocou ela no palácio, e o nome que ela recebeu, o nome babilônico, estrela. Deus te diz: ei, eu escolhi a tua vida para brilhar, o meu nome e minha glória se manifestar através do chamado na tua vida. Esther foi criada sem pai, sem mãe. Oh, glória. Tinha tudo para ser triste. Lembra de Jefté? Foi expulso pelos seus próprios irmãos. Você é um filho de uma prostituta. Foi lá para a terra lá do esquecimento, a terra é de Tob, né? Foi para lá. O que que Jefté tem que fazer? Ai, fui excluído, meus irmãos me expulsaram, meus irmãos não me consideram como irmãos. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu Jefté. E quando Deus escolhe, meu irmão, você pode até ser humilhado, rejeitado, excluído. Foram chamar Jefté, e foi através de Jefté que Deus deu vitória e livramento para Israel. Levanta a sua mão e dá glória a Deus. Lembra de Jabez? Segundo o costume judaico, o nome que é dado é um nome que compromete a vida, o futuro da criança. Jabes recebe um nome que significa a causa da minha dor, a causa do meu sofrimento. Agora imagina, Jabes crescendo. E aí, qual o teu nome? A causa do sofrimento da minha mãe, a causa da dor, da lágrima. A Bíblia não fala que se foi uma gravidez indesejada, mas com certeza na hora de nascer o menino deu trabalho. Tem criança que está atravessada, né? Já viu? Eu me lembro que o meu filho Abraão, eu conto esse testemunho, tinha quase 5 quilos. Eu dizendo: doutor, tenho pressão alta, minha pressão está 22. Olha aí, o menino tem 5 quilos. Aí o médico: força que sai. Eu falei: não é tu que está aqui, né? Não é você que está fazendo força aqui, mas força que sai. Quem sabe na hora de Jabes nascer, ele estava virado. Foi uma dor terrível, a dor da morte. É. Essa semana, eu nunca acreditei que a dor da crise renal é igual, pior do que dor de parto. Essa semana eu tive a comprovação. Porque eu prego, passo o dia todo, não bebo água. Aí meu esposo falou assim para mim: Moisés, não bebe água, um dia a conta vai chegar. Eu falei: eita Jesus, a conta não vai chegar não. E essa semana chegou a conta. Irmãos, eu senti uma dor tão grande, eu senti uma pedra andando aqui atrás. Eu falei: Jesus, em nome de Jesus, tira essa pedra, Senhor. Aí Deus falando comigo: não, é tu que vai tirar. Eu falei: como, Senhor? Eu sou mágica, né? Não, bebe água. Irmão, eu bebi, eu acho que 10 litros d'água, bebendo água e a dor. Ai, foi mais dor do que parto, é dor de rins. É a crise renal, né? E ela vai aumentando para os lados. E eu tomando anti-inflamatório e nada. E lá na Bahia pregando. As irmãs não querem saber que está doente, não. Quer saber de poder, de unção e mistério. Eu estava lendo que você tem que comprar vinagre de maçã, uma colher de vinagre de maçã, e coloca num litro de água e bebe a água. Eu tomei um litro de água com vinagre de maçã. Aí eu: toma chá de quebra-pedra. Eu falei: não tem quebra-pedra aqui na Bahia. Eu vou rodar a Bahia aqui com quebra-pedra. Onde que eu vou arrumar? Mas para a glória de Deus, irmãos, ontem essa dor foi embora para a glória de Deus. Aí meu esposo falou: pode aplaudir ao Senhor. Aí meu esposo falou assim: você prega, passa o dia todo, não bebe água. Até a hora que a conta vai chegar. Eu falei: está repreendida essa conta, hein? Em nome de Jesus. Aí ele bebe água. E água é um elemento indispensável para a sobrevivência. É água que limpa o nosso organismo. Eu estou pregando para mim. A água, ela limpa as impurezas. Fala para o teu irmão: bebe água. Não, bebe água. Que tu nunca mais vai sentir. Tu nunca vai sentir crise renal. Eita Jesus. Tem gente que deu até um livramento aqui nessa noite. Eu vou beber água daqui a pouco. Glória a Deus. E a Bíblia diz, e agora eu termino. Você conhece o texto. Houve uma trama contra o rei. Mardoqueu estava na porta. Amã, ele era da descendência dos amalequitas, filho de Amedata. Ele era um homem que havia sido engrandecido por Assuero. Amã, ele era agagita, fazia parte da linhagem dos Amaleques. E você sabe muito bem que o conflito de Mardoqueu com Amã é retratado como a continuação do conflito de Israel contra os amalequitas. Após o êxodo, os amalequitas guerreavam terrivelmente contra Israel. Estava ali Amã, depois de tantos anos. E ele passava e todos os que estavam ali na porta o honravam. Onde ele passava? Porque ele fazia parte da corte, ele era membro da corte, mas era inimigo de longas datas. E Mardoqueu entendia: eu não vou honrar, a minha honra não é para Malequita, a minha honra é para o Deus que fez os céus e a terra. No momento de fúria, você sabe e conhece o texto, a Bíblia diz, queridos, olha para a sua Bíblia no capítulo 3, no versículo 6, que Amã, ele não só quer a cabeça de Mardoqueu, ele não só quer a destruição, ele não ia se contentar só com a destruição de Mardoqueu, ele queria destruir todo o povo judeu. E Deus já estava vendo tudo isso. E é por isso que ele havia colocado aquela judia lá. Aquela jovem que foi criada sem pai, sem mãe, que era exilada, que tinha um histórico de lágrimas, para dizer: ei, você pode não ser ninguém, mas eu vou te colocar. Você pode ser julgada como ninguém aqui fora, mas vou te colocar no lugar estratégico, o meu nome que vai ser glorificado. Voltando para Jabes para terminar. Jabes tinha tudo para ser um jovem triste, mas a Bíblia diz que Jabes, ele clama ao Deus do céu. Ele clama e diz: Deus, se tu me abençoares muitíssimo. Ele entende que a bênção que Deus tem para ele, aleluia, não é bênção pequena, é uma bênção grande. Diga para o teu irmão: essa noite, noite de quinta-feira, a bênção que Deus vai liberar não é bênção pequena, é só para quem crê, é só para quem tem fé. Deus vai liberar bênçãos grandes. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Deus coloca Esté naquele lugar com um propósito estratégico de libertar, de livrar o seu povo da morte. E a Bíblia diz que foi feito uma preparação de uma forca para destruir Mardoqueu. Marister, mais uma vez, se prepara, e não se prepara fisicamente. Houve dois tipos de preparo: o preparo físico, que durou um ano, e o segundo preparo, o preparo espiritual, 3 dias de jejum e oração. E quando ela se apresenta no pátio, ela havia recebido a notícia de um decreto de morte que ia destruir, eliminar todos os judeus. Interessante que Mardoqueu, no capítulo 4, no versículo 14, ele fala o texto-chave do livro de Esté, e diz: ó, se todavia tu não te posicionares assim, quis dizer Mardoqueu, livramento vai vir, mas vai vir, porque Deus não vai nos desamparar. Levanta a tua mão, porque eu profetizo nessa noite na tua vida que Deus não vai te desamparar. Quando Esté, após 3 dias de jejum, ela se apresenta ao pátio, não se apresenta se apresentando, ela aparece no pátio e Deus avista, e o rei avista Esté. Oh, glória, essa palavra é para a tua vida nessa noite. Assim como o rei da terra, o rei da Susã, ele avista Esté. Deus, ele já avistou a tua vida, ele sabe da aflição do teu coração e te diz: eu aponto o cetro da minha justiça, eu aponto o cetro da minha misericórdia, eu aponto o cetro e te digo: é noite da oportunidade da minha parte para a tua vida. Qual é a sua petição, Esté? Qual é a sua petição? Porque mesmo que o inimigo, ele veio e participou do banquete, Deus te diz: ele não ficará oculto, ele será desmascarado. Aquele que preparou o mal contra ti, ele vai ter que provar da ira, da justiça do Senhor na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus usou Mardoqueu. O rei havia recebido a notícia anteriormente do livramento de morte que ele havia recebido. Passou a noite sem dormir e abriu o livro das crônicas anteriormente. E ele procurou saber que aquele que havia o defendido ou declarado a trama contra ele recebeu alguma coisa, e ele soube que não. E Amã, o mesmo que havia preparado a forca lá na frente, ele teve que pegar, e pensando que a honra era para ele, bota a coroa, bota as vestes, bota no cavalo. Faça tudo isso, Mardoqueu, Amã. Ele pensou que ia envergonhar o servo do Senhor, mas envergonhado foi ele. Receba esta palavra: envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra a tua casa. Pega a mão do seu irmão, diga hoje. Deus te diz nessa noite, através do teu comportamento de obediência, através do teu comportamento, aleluia, de fidelidade, Deus vai honrar a tua fé. Mas como?